Aqui, Rádio A Voz da Caçula Limitada. Uma antena a serviço do progresso de Três Lagoas, Mato Grosso e do Brasil. 480 kHz, 250 watts.